Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, o Wilson Muraki. E Rimuse Tozuka, vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 48, a nossa última lição. E a expressão de hoje é... Iroiro osewa ni narimashita. Muito obrigada por tudo. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia no Japão. A Ana acabou de completar um ano de estudos no Japão. Hoje, ela vai voltar para a Tailândia. E a Sakura e o Kenta foram se despedir dela no aeroporto. Agora, vamos ouvir o diálogo da lição 48. A expressão de hoje é... Iroiro osewa ni narimashita. Muito obrigada por tudo, ou literalmente... Muito obrigada por cuidar de mim de várias maneiras. Carada, agora vamos estudar o diálogo. O Kenta diz para Ana. Karada ni kiotsukete. Por favor, se cuide. Karada é corpo. Ni é uma partícula que indica o objeto. Kiotsukete é a forma T do verbo kiotsukemasu. Cuidar-se, ter cuidado com. Kiotsukete é uma expressão casual de pedido. Kudasai, por favor, foi omitido, não? Sim, também se usa. Kiotsukete. Cuide-se, tenha cuidado para familiares quando saem de casa. A partícula ni é usada para indicar o objeto desse verbo, ou seja, aquilo com que se deve ter cuidado, certo? É isso mesmo. Vamos supor que você queira dizer, tenha cuidado com carros. Carro se diz... Kuruma. Portanto... Kuruma ni kiotsukete. Depois disso, a Sakura diz para Ana... タイに着いたら連絡してね. Quando você chegar na Tailândia, nos avise, por favor. Tai é Tailândia. Neste caso, a partícula ni indica a direção de um movimento. Tsuitara é quando chegar ou assim que chegar e consiste da forma ta do verbo tsukimasu chegar, que é tsuita e ra. Rimuse, estudamos tara. Na lição 30, você se lembra? Sim, tara, que é a forma ta dos verbos com ra. Expressa condições, não? Sim, na lição 30, aprendemos. Ame ni nuretara. Kaze o hiku yo. Se você se molhar na chuva, vai pegar um resfriado. Nessa frase, tara expressa uma suposição que é um tipo de condição. Agora, tai ni tsuitara. Quando chegar na Tailândia, é uma pré-condição e não uma suposição. A Ana tem planos de chegar na Tailândia, portanto, tara é usado neste caso para expressar um pré-requisito, ou seja, algo que deve acontecer no futuro depois que isso se completa. Então, o que é que a Sakura pede para a Ana fazer quando chegar na Tailândia? Ela diz, 連絡して. Nos avise. Essa é a forma T do verbo 連絡します. Avisar, entrar em contato. A forma T, neste caso, é uma expressão casual de pedido. Ne. É uma partícula usada ao fim de uma sentença para fazer uma confirmação. Ou seja, a Sakura quer que a Ana avise assim que chegar na Tailândia. De modo polido, disse... 連絡してください. Por favor, nos avise. E a Ana responde... はい. Sim. Muito obrigada por tudo. Ou, literalmente, muito obrigada por cuidar de mim de várias maneiras. Essa é a nossa expressão de hoje. Iroiro é várias maneiras, várias coisas. Osewa ni narimashita significa muito obrigada, ou, literalmente, muito obrigada por cuidar de mim de várias maneiras. No Japão, a Ana recebeu a ajuda da Sakura e de outras pessoas várias vezes. Portanto, ela expressa sua gratidão pelo que tais pessoas fizeram por ela. Vamos praticar a nossa expressão de hoje, muito obrigada por tudo. いろいろお世話になりました。 E a Ana continua dizendo: Kenta san to Sakura san mo o genki de. Kenta e Sakura, cuidem-se vocês também. Kenta san é o nome do Kenta com o título honorífico san. To significa e. E é uma partícula que conecta substantivos. Neste caso, conecta Kenta e Sakura. Sakura-san. É Sakura com o título honorífico san. Mo. Significa também. Ogenki de. É cuide-se ou tenha cuidado com a sua saúde. Essa expressão possui o honorífico o antes do adjetivo genki. Forte, saudável. Para demonstrar respeito pelo Kenta e pela Sakura. O Genki de é uma saudação usada por alguém para uma pessoa que não deve ver por um tempo. Vamos memorizar tal expressão desse modo. Isso quer dizer que não podemos usar o Genki de para pessoas que vemos todos os dias? Exatamente. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Como esta é a última lição, gostaríamos de pedir à professora que nos ensine algo que devemos ter em mente quando tentamos nos comunicar melhor usando o japonês. Vamos pedir a ela. E a professora diz: depois de um ano de estudo de japonês, você já deve ter notado que escolhemos o modo de falar, polido ou casual, dependendo da nossa relação com a pessoa com quem falamos. A Ana sempre fala de maneira polida com superiores, como professores, a senhora que cuida do dormitório e a Sakura, que é a sua tutora. No entanto, com o Rodrigo, um colega de classe, ela no início falava de maneira polida, ou seja, usando des ou mas ao fim das sentenças. Mas depois de se tornar amiga dele, ela mudou o modo de falar para o casual. A língua é um meio de comunicação. Mesmo se você conhecer bem a gramática, você pode comprometer a sua relação com alguém se não souber falar de maneira adequada a cada situação. Por outro lado, mesmo cometendo erros gramaticais, a sua vontade de manter boas relações com os outros pode ser transmitida caso você tente usar o modo polido ou casual apropriado para cada situação. Portanto, fale japonês sempre que puder e se acostume com a língua em diferentes situações. Esse é o segredo para se aprender qualquer língua. Boa sorte! Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Ahaha! Essa é uma risada, não é? Sim. Ahaha! Indica que alguém está dando gargalhadas de felicidade e alegria. E a próxima? Essa também é uma risada. Sim. Uhuhu! Indica que alguém ri com a boca entreaberta. Esta expressão é frequentemente usada para mulheres que riem de maneira reservada. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. Sayonara! Adeus a todos! Quando eu vier para o Japão na próxima vez, eu vou conseguir falar japonês muito melhor. Até a próxima! Ufufu! Este é o fim da lição 48, a última lição do nosso curso. A expressão de hoje foi... Iroiro osewa ni narimashita. Muito obrigada por tudo! Agradecemos a todos por acompanharem o curso de japonês por todo um ano. Cuidem-se todos. Sayonara!